a 13 de maio. Essas foram as notícias do repórter Shalom com Ana Lindemann. Notícia e informação a qualquer momento. Você ouviu? Repórter Shalom. Olá, seja bem-vindo. Você está na Rádio Shalom. Você está na Rádio Shalom. Emissoras da Rede Shalom de Rádio. ZYH587, Rádio Shalom 690M, Dragão do Mar de Fortaleza. E ZYV401, Rádio Shalom 91.7 FM, de Pacaju. A Rádio do Senhor, transmitindo um sinal de paz no ar. Neste dia das mães, você ajuda na evangelização e ainda concorre a uma batedeira de filhos. Para participar, faça uma doação a partir de R$10 para o Bem Setor da Paz, até o dia 7 de maio. É muito simples. Doe, evangelize e concorra. Ligue agora, 0800-602-2829 e participe. Padre Antônio Custado também está na TV Diário, de segunda a sexta, à 12h30. Oração, o Terço da Misericórdia e momento de adoração. Encerre seu dia cheio de fé e devoção com Padre Antônio Custado, de segunda a sexta, à 12h30, na TV Diário, canal 22. Clínica Traiana Almeida. Tudo na vida é uma questão de escolha. E o mais importante é saber escolher. Viva mais saudável, viva mais feliz. Clínica Traiana Almeida. Sempre com confiança. Viva mais feliz. Faz o dia. Você sabe se decidir tentar dúvida. Sua família. Clínica Traiana Almeida. Há mais de 40 anos. Uma história de referência em diagnósticos por imagem. Clínica Traiana Almeida. Aproveite a promoção da Semana Maluca do Clubinho Viramar, no Shopping Viramar, em Pacaju. Nos dias da semana, 25 se quiser por R$15. E no final de semana, 25 dobrados, 40 minutos por R$15. Atenção, novos horários de funcionamento do Clubinho Viramar. Segunda feita, 1h da tarde, às 8h da noite. Sábado, de 10h da manhã, às 5h da tarde. Domingo, de 11h da manhã. Mais importante é que a universidade no Cruzinho vira lá. Agenda aberta. Faça a sua reserva. Ligue ou mande uma mensagem de WhatsApp para 859-9995-5775. Vira lá. O melhor shopping no melhor lugar. Grandinho, o melhor presente e sucesso. E a idade fortalece os momentos de conexão. Querendo mais chega para você e sua mãe, seu filho. Segura mais gente, ou se bastante, se aproximar com você. Se precisar de manutenção, instalação ou configuração, tem que dar certo. O melhor para sua mãe e para as lojas. Sai e mostra. 8540-25 mil. Mais O seu lugar nas manhãs da Rádio Shalom. Couraça de São Patrício. Dicas de saúde. Terço Mariano. E muito mais. Junte-se a nós no Clube do Ouvinte da Paz. De segunda a sexta, das 8 às 10 da manhã. Programa Clube do Ouvinte da Paz. Aqui na Rádio Shalom. Você está na Rádio Shalom. Programa Conexão Shalom. Agora no Conexão Shalom. A Hora de Maria. Vamos saudável, como o Gabriel.